Pantera, tu corre meteu 37, suba para 1.500 pés e aposta ingressando na perna do vento da 1.0. Subindo para 1.500, aposta na perna do vento da 1.0, é com Pantera. A perna do vento da 1.0 é com a Pantera. A Pantera reporta na final da 1.7. Reporta na final da 1.7 é com a Pantera. Salvador, gol 2043. Gol 2043, boa noite, pronto, cópia Guarulhos? Pronto, cópia. Guarulhos, 360 autorizada. Decolagem da 1.0, curva direita, subida da El, Leda, Mótiva. Via Perzugo 1.0 até Taubaté. 5502, transponder, controle 120, decimal 8. 360, Guarulhos, na Perzulo 1.0 até Taubaté, decolando 0, curva direita, Israel, Leda, Mótiva, 5502 é o transponder, 120, decimal 8, é o controle. Posição é 7, 2043. 2043, o cruzamento correto, impera o funcionamento. Tamará 2043 Golf. Afirmo Eco Serra Solo ao 42, autorizado o backtrack táxi até o pátio 4, é a porta livrando a pista. Boa noite. Salvador, tudo boa, na 3662 ação, descendo para 1501, pare. Então 3662, aciona a identificação. Autorizado a chegada a Mari, desça para o 050. 050 da Mari, são 3662. Autoriza o estado de 3662? Autorizado com 3662. Obrigado, 3662. Solo o Gol 2043, na posição 7, para o pushback acionamento. Autorizado, 2043, estão em pronto para o TAC. Camarão 2043. Solo, gol 2043, vamos esperar mais 2 minutinhos na posição. Chama novamente. Gente, 2043. Não autorizado a chegada a Mari. Desce para o nível de voo 050. Boa noite. Desce voo Mari, desce na 050. Estamos no número 1 da aproximação. 02, o gol no 096. Na 3662, desce para 2 mil pés, o ajuste no 014, autorizado final e MS, reporte estabilizado. 2 mil pés, atualizado, atualizado, atualizado, 6, 6, 6, 2, atualiza, aprovado, certo? Ativo, na 3662, mantém carta postura. Autorizado, estive para o táxi. MS3 no 0, boa noite, essa é a identificação, autorizada a chegada Mari, desça para o nível de voo 0620. Autorizado Mari, 2043, táxi via Apache Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajustando 04, bom voo. Tá, 3662, completo, final de chame, torre, 1895. 1895, 3662. Voo 1096 sem restrições de extra para 2.000 pés, ajuste 104, está autorizado em MS, aponto estabilizado. 2.000 pés com 1014, vai reportar estabilizado e alerta 6, voo 1095. Oxanã 6310, extra para 4.000 pés, ajuste 104. 4.104, Oxanã 6310. Salvador, boa noite, 3662 da TAM. Estabilizado na LF da 10. TAM 3662, livre curso 10, vento 160 graus, 069. Livre curso, TAM 3662. Salvador, 043, visual com tráfego na curta. Após o pouso do mesmo ali, mantendo a zero. Oxané 6310, livre das restrições desça para 2.000 pés, ajuste no 04, está autorizado ILS, pode estabilizar. Restrições desça para 2.000, autorizado ILS, está autorizado ILS. Na 3662, solo 03, viva direito, chama solo em 1, 21, decimal 1. 1219, boa. Paulo, Tramador, boa noite. 3662. 3662, saque via Alfa Juliette, até alguém 03. Alfa Juliette, 03, 3662. 2043, civil decolagem, piscina 0, vento 1, 20 graus, 809. Decolagem, 02043. Só corrigindo, o vento é 1, 70 graus, com 69, ok? 096. Sou 1096, complete final, Xane Torre, 1-1895. 1895, gol 1096. Zero 043, decolado 05, chama controle 1208, bom voo. 208, 2043. Torre, Salvador, gol 1096, passando em Pé Serra, trem checado. 1096, livre pouso 10, vento 160 graus, 079. Livre pouso, gol 1096. Gol 2043, contato radar na decolagem, após 2000 pés, autorizado proa de Dael, para, isso para o nível 360. Proa de Dael, já está passando 2500, nível 360, autorizado sem restrições, gol 2043. 1096, solo 08, livre direito, taxi Alfa, Kilo 436, Romeu é a posição, mantenha a minha escuta. Alfa, Kilo 43, confirma a posição? 6, Romeu. 6, Romeu, obrigado. 62 é Romeu, ok? Bem, Matias, 62 é Romeu, o 1090. Chamei 6310, chame torre 1895. Torre 1895, chamando 6310, boa noite. Airport Bell 109, call Kai Dance, descent flight level 050, altimeter 1014. Vai a bom arrival. Flight level 050. Gol 2043, a presente foi Ognavi. Vai lá, Ognavi, gol 2043. Como eu poderia confirmar o vento para o chão 6310? 160 graus, 07 nós. Grato. Deixa no centro Recife, 13325, até 9251. Chamei a 3110, solo 013, livre direito, chama solo em 1211. Olha, solo 211, chamei a 6310. Solo Salvador, boa noite, Oceaneiro 6310, livrou. 6310, boa noite, taxi via Alfa, chamei sua Juliette. Via Alfa, chamei sua Juliette, Oceaneiro 6310. Portugal 019, no restrictions, send 2015-18-1014 to your final IADS approach report, that is from localizer course. Yes, no problem. 014-0-1-4, Vamos verificar o 019 on the localizer, runway 10. Portugal 019, complete final and the contact tower 11895. 11895, Portugal 019. Tower, boa noite, Portugal 019, and then 3 for runway 10. Confirma? Portugal 019, ILS 10. Nebraska 019, clear to land, runway 10, wind 160 degrees, 07 knots. Clear to land, runway 10, Portugal 019. Papapá Sierra Kilo India, sua identificação desça para o nível 050, ajuste no 014, via chegada Ponce. Está na Approach, que você está mantendo, já é Approach, pelo mantém o perfil da chegada. Papatango Lima, Kilo Brava, sua identificação, autorizado via chegada bom, que ajuste no 0 no 4, informe no ideal de descida. Gente, Lima, Kilo Bravo, plano IFR cancelado aos 2328, voe na proa da rotatória, desce inicialmente para 4.500 pés, ajuste no 0 no 4. Portugal 019 on ground at 230, leaving right, call Salvador ground frequency 121.1. Muito bom, mano. Leave right at Portugal 019. Deus, boa noite. Papapá, Alfa, Charlie, Mike, acione identificação, desça via chegada Golf para o nível 100, ajuste 1014. Alfa, call me before Juliet. Continua, Alfa, call me before Juliet, Portugal 019. Papá Romeu, Romeu Golf, acione identificação, desse mantenha nível de voo 170, ajuste 1014, está ciente do tráfego na mesma posição, passando, mantendo o nível 160? Meu Romeu Golf, inicialmente mantém o perfil da chegada Golf, desse mantém o nível 170 e reporte para modificações. Romeu Golf. Tenha o perfil da chegada bom. Chegada bom. O senhor está mantendo a proa 200, a ideal seria 210. Foi na proa de bom. Máximo, não tem separação com o tráfego. Papapá, Alfa, Charlie, Mike. Só informação, tráfego 12 horas, mesmo rumo, um Charlie 402, passando nível 090 em descida para 4.500 pés. Esse mantenha nível 100. Papa Romeu, Romeu Golf. Autorizada a PRO do BR, reporte para modificações de regras, ainda mantém o nível 170. Direto para o BR, fazendo a presença do governador. Papapá, Sierra Kilo, Índia, livre de restrições, desça para 2.000 pés, ajuste 1014, está autorizado ILS e reporte estabilizado. 2.000 pés, 1014, viagem. Negativo, mantenha o perfil da chegada. Romeu, Romeu Golf, está autorizado nível 160. Sierra, 160, vamos ver. 019 approaching Juliet. Juliet Gate 11, Portugal 019. Juliet Gate 11, Portugal 019. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Alfa Charlie Mike, desça para o nível 090. 090, autorizado que vem de Bacalá, mesmo voo 097. Alfa, 097. Aqui Luiz, está autorizado voar para a longa final da pista 107. Bote visual. Vai para a longa final da 17. Certo, Luísa, IFR Plano, IFR cancelado 2334, desça para 1.500 pés, ajuste 1014. Chame agora a torre, 1895. Romeu, Romeu Golf, tráfego superado, desça para o nível 080. Agora, longa final da 1.7. Sierra Kilo India, reporta na curta sinal do 17. Índia, Sierra Kilo India. Alfa Machado inicialmente mantém o perfil da chegada, aguarde para voar a rotatória. Lima Kilo Bravo, desça para 1.500 pés, ajuste no 014. Boa noite, 3305 da TAM, descendo nível 150, formação de ar. 3305, acione identificação, desça via chegada.